3 aprovada por Speck, acionamento, Golan 994, chame pronto para o táxi. Salvador, gol no 994 para o táxi, 568 a bordo, caminha 2 horas. Contato, Salvador. Senhor 994, autorizado o táxi à direita, ponto de espera pistão 0, ajuste no 0 no 4, chame pronto para decolagem no ponto de espera da 10. Até o ponto de espera, espaço 0 no 4. 994, autorizado alinhar e decolar, pista no zero, vento de 0,7 a 0 graus com 0,8 nós. Ali decola no zero, 994. Nove, decolado Zulu 3, chame agora o controle Salvador na frequência 120 decimal 8, senhor, bom voo. Salvador 208, 94, obrigado, bom dia. Bom dia. Controle Salvador, bom dia, gol 994, cruzando 1500 na Puca. 994, contato, Zulu mantém nível 350, na Puca, Jamaracaju. 350, Pucajá, Maracajô, Maracajô. Salvador, voo 896, retirar as condições, autorização, João Pessoa, 330. Gente, pronto, cópia, senhor. Afirmativo. Gol no 896, autorizado para Sierra Bravo, Juliette, Papá, Napa, Whisky 58 até Recife, após direto, nível de voo 370, pista em uso 10, primeira curva à esquerda, subida Puca, transição Caju, controle 120, decimal 8, transponder 5452, gol no 896. Autorizado 370, decola na 10, primeira curva esquerda, subida Puca, transição Caju. Diâmetro Whisky 58, segue Recife, após direto. 120, decimal 8 é o controle, 5452, transponder, gol no 896. 5452, corrigimento correto, gol no 896. No portão 4, chamei pronto para o pushback, acionamento. Chamará 896. 994, Recife autoriza direto Maceió. Opa, direto Maceió, 994, grato. Controle Salvador, boa noite, TAN 3510, informação Bravo. Boa noite, TAN 3520. Acione identificação, vou direto Itape. Pois não, vou direto Duna, vê se mantém o 050, TAN 3520. Aguarde ali a sexo aí, pichando no 0. Ajuste 10014. Afirmativo, da presente voando Duna, aguardando o X-Ray, descendo oficialmente ao 50. Da 3520. Quatro, chame Recife agora, frequência 12685 até 12545, gol 1994. Queria confirmar para 1994? Chame Recife agora, frequência 12685, alternando 125, decimal 45, gol 1994. 85, 2545, 1994, obrigado, boa. Boa. Salvador, Gol no 896, está pronto para posicionamento, posição 4. 896, autorizado, pushback, acionamento, portão 4, chame pronto para o táxi. Autorizado, chame para o táxi, Gol no 896. Salvador, Gol no 896, está pronto para o táxi, tem 192 a bordo, com 12h40 de autonomia, treinando Fortaleza. Gol no 92, 12h40, Fortaleza copiado, Gol no 896, táxi aprovado via Índia e Alfa, até o ponto de espera, pressão no 0, ajuste no 0 no 4, chame pronto para a decolagem no ponto de espera da 10. Via Índia e Alfa, até o ponto de espera da 10, o ponto será pronto, Gol no 896, do 0 no 4. D520, disse mantendo 2000, autorizado final ILS. Para 2000 pés com 1014, reportarei estável até 3520. Ok, Quatro para Dono Zero, Gol no 896. 896 autorizado a alinhar e decolar da pistão no zero, vento de 07 a 0 graus com 08 nós. Aline, cola no zero, Gol no 896. Alinhado na 10, Gol no 896. Livre decolagem, senhor. Vento de 07 a 0 graus com 08 nós. Livre decolagem, 896. No 896, decolando aos 30, chame agora o controle em 120.8, bom voo. 120.8, gol no 896. Controle Salvador, boa noite, gol no 896. Boa noite, contato. Tudo manter nível 370 na saída PUCA, Jamo, Aracaju, Gol no 896. 370, PUCA, Jamo, Aracaju, Gol no 896. Então, 3520, complete final S, chame torre 118.6. momento e 1864 com a torre. Até daqui a pouquinho. É. Salvador, boa noite. TAM 3520, transfere a 3 milhas de Simbra. Bom dia, TAM 3520, tráfego avistado, ajuste no 014. Chame quando o trem baixo travado, senhor. Tá baixando no momento, TAM 3520. Confirme, já com o trem baixo travado? Agora baixado e travado, TAM 3520. 3520, pouso autorizado na pista no zero, vento agora de 070 graus com 08 nós. 70 com 8, tem livre pouso na 10, 3520.